tudo bem. Gosto assim. Hoje seremos tudo que sonhamos ser. Yeah. Quero hoje ser, não só pra mim. Hoje teremos tudo que sonhamos ter. Ser melhor que ontem é o plano que eu tracei. Eu evoluí, eu não vacilei. Eu estou no mundo real. Quanto é 10 vezes 10 mil reais sem estresse? Tudo à vista, tudo à vista. Tô com a 10 e uma mulata com naipe de artista. Artista, quero mais, sempre mais. Eu jamais omiti essas fitas. Se antecipa, boto a melhor roupa que tenho e parto pras pistas. Zica, provando que o mundo dá voltas, de volta pra revolucionar. Lembrando que tudo tem sua hora, o tempo cobre e não falhará. Quem busca não faz parte da história, quem corre certo tem seu lugar. Ei mano, ganhe seu dinheiro, não deixe ele te ganhar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Tudo bem, gosto assim. Hoje seremos tudo que sonhamos ser. Yeah. Quero hoje ser só pra mim. Hoje teremos tudo que sonhamos ter. Eu tô nem aí pro que vão dizer. Ser melhor que ontem é o plano que eu tracei.